zero hora, mas um dia comum, será que não? Tic-tac grava 24 horas de pressão. Sentimentos aflorados, agonia sai nos poros. Ansiedade acusada no brilhar dos próprios olhos. Entre a vida e a morte, o que tem que ser, será? Se não for, espera um pouco, agora pode respirar. E se hoje te dissesse que não tinha amanhã? E você percebesse que teve uma vida vã? Se essa noite gritar impedindo pela tua alma, o que cê vai fazer pra não perder a sua calma? E como faz quando cê vê que pro Senhor cê não fez nada? Como faz quando percebe que esse mundo é uma cilada? Uma escolha decide por toda a sua eternidade. Pensa rápido se quer as ilusões ou a verdade. Viva como se hoje seu último dia. Com 24 horas me diga o que cê faria. Se não tivesse amanhã, se tudo terminasse antes do sol da manhã, se Cristo perguntasse por que teve a vida vã, o que tem preparado em suas mãos? O que cê faria se não tivesse amanhã, se tudo terminasse antes do sol da manhã, se Cristo perguntasse por que teve a vida vã, o que tem preparado em suas mãos? Uou, não entendo muitas coisas que muitos tentam entender. São os mistérios da vida, pois a morte eu vou saber. Mas nunca vou morrer, não nascemos para isso. Diga ao fraco, sou forte, nosso ID é compromisso. Mais além, vai na alma, muito bem, tenha calma. Pois na palma se carrega todos os sonhos e traumas. O pecado engana e destrói a nação. Homem confia em homem, enganoso coração. Única salvação, confia no Senhor. A árvore se estende, não teme o calor. Se eu parar pra pensar, no passado fica ruim. O Alisson não veio, os primos num triste fim. Lamentação certa na mente, vem os flashback. Os filhos das trevas são ligeiro, bad back. Tem nego que morre tentando entender o fim. Prefiro crer no que Deus tem pra mim. O que cê faria se não tivesse amanhã? Se tudo terminasse antes do sol da manhã? Se Cristo perguntasse por que teve a vida vã? O que tem preparado em suas mãos? O que cê faria se não tivesse amanhã? Se tudo terminasse antes do sol da manhã? Se Cristo perguntasse por que teve a vida vã? O que tem preparado em suas mãos? Por várias mãos, quase ceifei a minha vida. Eu sei que foi por um tri, são várias feridas. A gratidão só aumenta o que um dia já foi mágoa. Não é a mesma intenção quando rola a lágrima. E por que não? Se não fosse ninguém me ouviria. Quando puxei aquela arma e pensei, vai atirar. Só de lembrar, maluco, a espinha até gela. Ainda bem que não apertei nessa mão só ramela. Sem problema pra coroa, não dei esse desgosto. É muito rato na cena pra pouco esgoto. Muita coisa mudou, eu vi, não dá pra esconder. Agora são outras amizades, outros rolês. Jovem demais, adulto demais, velho demais. Quando a morte chegar pode ser tarde demais. Clame ao Senhor enquanto você pode o achar. Porque o amanhã pode não chegar. O que cê faria se não tivesse amanhã? Se tudo terminasse antes do sol da manhã? Se Cristo perguntasse por que ter